alcançou. Teu olhar me conquistou, a tua voz me encheu de alegria. Novo óleo me ungiu, brilho puro me vestiu, com glória te cobriu, Senhor. Meu desejo é te abraçar. Amado, meu maior prazer é te beijar, Jesus. O Senhor nos amou primeiro. amou primeiro.